conquista aqui a sua quinta vitória da taça. Como é que viu esta partida intensa com o Porto? Acho que foi um bom jogo, fomos uns justos vencedores, dominámos o jogo do princípio ao fim. Em termos defensivos, limitámos a equipa do Porto e em termos ofensivos, procurámos sempre as melhores soluções e tivemos uma atitude do princípio, desde o primeiro ao último segundo. A vantagem de quase 20 pontos ao intervalo dá alguma tranquilidade ao Benfica, que não desarmou. O jogo de basquete é 40 minutos e, logicamente, que quando começámos a segunda parte, o terceiro período, fizemos ali um parcial de 7-0, estávamos a ganhar já por 26, acho eu. Tivemos sempre o jogo controlado, na parte final o jogo acabou por estar em 17 pontos, mas pronto, podia ter ficado, mas o importante e o objetivo foi alcançado, que era ganhar a Taça da Liga, que era um dos objetivos da nossa época. Agora vem o campeonato, como é que vai ser esta parte? Ainda agora acabámos a Taça da Liga, vamos comemorar hoje e amanhã e descansar, para começar a preparar a jornada dupla do próximo fim de semana. Sim, no domingo. E pronto, e continuarmos no nosso objetivo, que é principal, que é a vitória no campeonato. Mas logicamente que isto era um ponto alto da época, um objetivo e uma taça que nós queríamos vencer. Vencemos, tivemos o apoio de muita gente do Benfica, dos benfiquistas, e acho que eles serão satisfeitos porque, além de ganharmos, praticámos um bom basquetebol e fomos uns justos vencedores.